Alegria, alegria, emoção, diversão, isso é... É Super Pop! Super Pop! Pip, pip, pip! Super Pop! O Águia de Fogo! Sobre o comando dos DJs Ellison e Juninho. E quem gosta desse pop? Quem curte esse pop? Põe a mãozinha pra cima e dá-lhe picada! Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada. Joga a mãozinha picada, e dá-lhe picada, picada, picada! Já demos picada, picada, picada. Agora bora valendo. Chega, Juninho, chega, Juninho, chega, Juninho. Deixa comigo, Maninho. Mas eu quero essas asas abertas, bem abertas. Vem abertas, pode vir, porque é assim ó, 1, 2, 3, sente só. Agora faz o S lá em cima, quero ver. Agora faz o S, agora faz o S, agora faz o S. Quem tá solteiro dá um grito. Quem não tem hora pra chegar em casa dá um grito. Bora, Juninho. Chegou. O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. E agora, bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão, geral, joga pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Ele chegou, Juninho. Domingues, Cândido Mendes, obrigado todas as cidades, obrigado Maranhão, Turiaçu, todos vocês, chegou a hora! Esse show é pro Mapa exclusivo! Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. pra mim, ó. Só quem tá feliz joga a mãozinha pra cima assim, ó. Dá-lhe um soquinho no céu e dá-lhe um soquinho no céu. Deixa eu perguntar pra galera, não posso deixar de perguntar. Quem é que votou no Josimar aí? Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Um, dois, três, dá-lhe meu pop! Põe a mãozinha pra cima e grita! Me ajuda aí na batida da mão, assim, ó. Quem tá ligado na batida do som, vai na batida da mão, assim, ó. Bota a luz em mim aí. Vai na batida do som, assim, ó. O ponto é aqui. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Obrigado, minha prefeita Tati. E agora? Amor, eu sei que eu falhei bem. Alô, Bibi! Amor, eu sei, te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu quero ouvir você cantando, hein? Te amo tanto. Bora, Bibi, galera! Custa tanto. Diz! Viver sem ti, sem ti. Vem aqui, Maicon! Se tu ainda me amas, amas, amas. Te peço só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço só mais uma chance, só mais uma chance. mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nem porra nem porra nem porra nem porra nem porra porra porra porra nem porra nem porra nem porra nem. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada aí. Agora eu gostaria que os homens não mentissem. Os homens que não dependem de mulheres aí dão um grito. Desculpa, mas vocês são mentirosos. Nós dependemos de mulheres pra tudo. Desde a hora que nós nascemos. A mulher já começa a passar a mão na nossa bundinha ali. Limpar, tudinho. Então a gente depende de mulher assim pra tudo. Nós não vivemos sem as mulheres! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Nosso amigo que é o lindo mel, que é o lindo mel, é muito mel, papai. Você partiu meu coração, esse pra todos não quero mais, não servia pra você, e de mão dadas não ia andar. E os arrepiados do povo. Preparando aí um DVD maravilhoso que ela vai dar de presente pra vocês, viu? Aguarde aí! Vai! Você partiu meu coração, esse pra todos não quero mais, não sei. Meu amigo Ademar! Obrigado, Ademar, você! Bate no Ademar também, brigadaço! Grave tudo pra botar nas redes sociais, hein? Vai ficar bonito! E agora? Não contou que pudesse mudar. Viria me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não voltou. E agora? Deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Agora sim, deixa no escurinho. Puxa assim. E bora fazer um baile diferente! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quem tem fé em Deus, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão! Pra mamar, nós é ruim, não marca a toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Quero ouvir! Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Você pega aqui, ó. E aê! De novo, de novo. E aê! Tá beijando a mina. Vai, maninho, vai, maninho, vai, maninho. É o pique. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, nossa, nossa. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força. Vai! Com tudo, tá com o rabetão, tá com o rabetão. Tá por aqui com a gente, Juninho. Primo Rico. Tá ele e o Silvio já vão vieram de fronteira. Heraldo, Erge na ótica, Diniz. Vamos lá também, tá aqui comigo. Tá todo mundo de fronteira. Vamos jogar mais cervejas aqui pra galera que tá aqui na frente, aqui, ó. Quem quer cerveja? Quem quer cerveja? Quem quer cerveja? Quem quer cerveja? Joga essa mãozinha lá em cima e bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. André Dourado, meu futuro deputado. Vai! Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pra batão grandão. Que pra batão grandão. Que pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão. Que pra batão grandão. Que pra batão, pra batão. Joga a luz um pago aqui, maninho! Esse cara é demais, é demais, é demais, é demais. Semana sabadão, ah, mas eu vou bora pra trás. Vem aqui, Neymar. Este, acho que agora eu vou filmar vocês no palco. Põe aqui pra filmar que essa vai pra rede social. Depois a gente bota essa, né? Minha prefeito, isso é só o começo. Você contratou o Pop até 6 da manhã. Baixinho, baixinho, baixinho. Quem vai até 6 da manhã, dá um gritão. A nossa equipe de produção, ela tem um termômetro aí que vê, ouve, não, mede o grito da galera. Quanto mais alto, eles vão mandando som pra galera, viu? Quem vai até 6 da manhã, dá um grito. Eu tô super feliz, porque além de ser uma festa popular, é uma festa familiar. Tá todo mundo feliz aqui, todo mundo satisfeito. E sem dúvida nenhuma, é uma festa memorável a esse aniversário desse município que, queira ou não queira, pra passar pras cidades daqui, tem que passar pela Mapá. Então, esse é o portal de entrada aqui das cidades, que são nossos vizinhos aqui também. Então, obrigado, meu prefeito. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. E bora. Nós, vocês, vocês e a gente aqui. Vamos fazer até 6, 7, sei que lá, que horas. E aí, mano? E aí, mano? Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar. Chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão, chão, chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão, chão, chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão, chão, chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão, vai chão. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. E aí, Apolo? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. E a família PDK, é? Hein? Ah.

Mas eu disse quase, só quase. Alô, Marcele! E pra te explicar a distância do quase é tipo. E quem quer beijar na boca aí? Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, e ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, e ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha tá faltando o Apolo aqui. Jeito. E o que ela mais fala é que a senhora. Gira frente, gira frente, gira frente. Mas hoje eu não vou aceitar levar um pão pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Grande amigo Marcelo do Ice. É um desenho no céu. E aí, Marcelo? Pintou... Grande abraço pra você, Luiz Fernando, Maico, DJ David, galera do Meteoro. Segura, Tubiá. Bora, Bibica. Bora descansar que daqui a pouquinho tem... Tem pressão direto pro planeta, os sites se encontram. Eu não quero mole, hein? Eu não quero dar mole, não quero moleza. Eita, coisa boa! Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia. E essa é pro casal Marcelo e Maurício, lá de Belém do Pará. Roubaram um coração, é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher, e a gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação da nossa relação. Condenados a viver compartilhando o prazer na cela da nossa paixão. Diz assim, ó! Oh, não quero advogado, quero regime fechado. Boa, boa, com você, boa, amor. Nós somos bagunçados e é fim desse pecado. Maninhos, curtição de Luiz Domingues! Meu coração. Eles arrebentaram na festa de Luiz Domingues! Meu prefeito Gilberto Braga! Os inocentes da área também aqui com a gente! Bora, Polo! Pensando bem, você se... Um beijo da prefeita Tati pra vocês, viu? Os inocentes aí, um beijo da prefeita Tati. Ela tá aqui no palco com a gente, curando vocês. Os maninhos também, os maninhos. Pensando bem, você se... Sua história não vai acabar bem. Quando o que se faz aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Tá na notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho pra poder ficar contigo. Baby, alô. E tudo bem contigo? Tudo bem. Se for divertido me trair. Cala a boca, pois estava assim quando ele sim. Se prepara, Duda, que Josimar te espera. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Eu vou me virar nos 30, não sei como vou fazer. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. faz parte da história. E quem tem história jamais é apagado, amor. Isso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Amigo Erge, diretor executivo da Ótica Diniz. Alô Erge, você também. A sua gata, a sua esposa Paola. Obrigado. Deixa eu vou, vou aí, vou aí com vocês, vou com vocês. Erge, primo Kiko. Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lagoa. Júnior! Perereca! Toda a galera! Cocóia! Depois! Toda a galera do Cocóia! Gurupi, tá todo mundo aqui com a gente! E a galera da fronteira! Gurupi, todo mundo aqui! Tá, mas primeiro. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame. E dia 16! 16 de dezembro, a segunda cavalgada do povo de Olho d'Água. Aí, dos Marinhos, 16 de dezembro, organização Iliamar também e o Flávio, apoio da Prefeitura de Amapá do Maranhão. Tati do Ademar! Lá vai minha saudade, beber os Danone, pra ver se a vontade de te ver some de... Os maninhos da curtição! Eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo os dedos. Prepara, David! Com vontade de ligar. Pra cima, pai! Já tô com medo de me rejeitar. Quem sabe canta, hein? Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Nessa poça que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Fala que ainda sou seu amor. Ô Jerry Smith, me ajuda por favor. Ô bebê, sinto falta de te lar. Foi sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Jerry Smith, o comando do som. Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Alô, minha secretária de cultura, Silda! Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. E a nossa sem noção. Baixa abraço pra todo mundo, essa galera super gente boa. Jack no Águia de Fogo, super pop. Não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. E a família, o bonde dos menores, de Luiz Domingues. O bonde dos menores, onde o pop a gente vai atrás, onde ele for. Bonde dos menores que eu sou. Dali, maninho. E aí, Thaís? Ela é a Suelen. Também aqui do Águia de Fogo. Obrigado, mulheres. Valeu. Meu lado fica aqui imaginando, mas como pôde cair nessa farsa de amor. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado. Obrigado, meu prefeito André Dourado. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado. Vou demonstrar que sou futuro deputado. Alô, Chicão! Chicão do Sacolão, fé em Deus! Um abraço do Ademar da Tati! Na moral, na moral, na moral! Quem que tá solteiro aí, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver quem tiver solteiro. Quem tiver solteiro nessa noite aí. Quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Quem tá solteiro, faz o S aí em cima, galera. Faz o S,

festão, hein? Sábado também no Planeta Show e domingo na Stefa, hein? Meu amigo Heraldo também, o boy do pop. Ele também, o Erge da Diniz, ele e a Paola. Segura, maninho! Onde a vida me levar, eu vou. Seja onde for, tudo que você sente a me ter, também sinto amor como você. Deixa ali, ali que é Franci, galera de Maracaçumé e os primos, papai. O que a gente faz, você é especial. Nossa, virou carnaval. Deixa eu tomar uma aqui com meu prefeito Gilberto Braga. Também como você, só com pé de pis. Planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. O chamego é bom demais, adora o que a gente faz. Você é especial, nossa virou carnaval. Com você não tá mais. Rapaz, eu tô ao lado dos melhores prefeitos da região, meu Rosdog. O nosso amor pé de pis, planta morre sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Como vou te esquecer se tudo me lembrar você? E as marcantes! Oh, tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Isso, live, o lá de Gurupi, Carolzinha, toda a galera tá aqui comigo. Família Pop, lá do Jungo do Maranhão, Carlos Lucas, Felipe Wesley, Thiago, João Pedro, toda a galera no meu vereador Neguinho. Tá chegando o Festival do Açaí, 13, 14 e 15 de dezembro lá do Jungo. AR15, disparando o sucesso. Como vou te esquecer, se tudo me lembrar você. Amor. E aí, bebê? Oh, tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Meu amigo é Samara, sai com a gente. Vamos, Samara! Alô, Júlio Testa! Forte abraço, garoto! Curtindo o showzão do Bob. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade. Esse set musical que o Primo Rico gosta, meu irmão. segurança aí, o Cafu, o Caçula, o Panu, o Luciano, o Gabi, a família Boa Esperança, um abraço, é Pop Live! Olha aí, Nandinho, igualzinho, do jeito que a galera gosta, vambora, vambora, vambora! Quero ver vocês, quero ver a galera. Quem sabe canta. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Eu vou brincar um pouquinho com a galera da lateral aqui, da lateral, da lateral. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Vem, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Vem, vem, vem. Mas veio você. Sim, só de nós. Mas, mas, mas. Agora é a porrada seca, vai! Todo mundo! Na rua! Eu tô. Tudo bem? Eu tô em Amapá do Maranhão, ao lado da minha prefeita Tati, do Ademar também, e não tem nada pra ninguém! Banda Caras, a cara do sucesso. Bora, meu garotinho Apolo! Não fui eu quem disse adeus. Jéssica Alves, Cleia Silva, Tatiane Santos, todas as meninas estão a pá. Obrigado, meninas. Foi felicidade. Futuro DJ do pop, esse aqui vai ser. Vai ser, vai ser, vai ser. Fotos de uma paixão. Hoje rolam pelo chão. Do amor que juntos, juntos! Juntos sonhamos, juntos estar. Não tinha o direito, mas vou aceitar. Se daqui pra frente. Alô, meus maninhos! Alô, meus maninhos! Sem emoção, cadê o aniversariante? Não vem hoje, não. E tá esperando mais tarde, lá no Planeta Show, todo mundo em peso. Os três águias juntos. E claro, não posso deixar de agradecer, né, Ademar? Ao nosso amigo Ricardo do Açougue, o Cícero Branco, os secretários aí, o João Baianense também. O secretário Isaías, a Silda também, ô Silda, muito obrigado pelo carinho que você tem com toda a equipe, com toda a família Pop, com todos que vêm aqui sempre dar esse show de cultura nesse município, muito bem escolhido aí pela prefeita Tati, viu? Ilo Júnior também, alô Ilo! Obrigado também ao Pará, é da minha terra também, Raimundo Leal, obrigado Nete, também um abraço ao Pompeu e também o Reinaldo. Deus Nete e também o Chico do Bode, o seu menino Luma, DJ Toninho, DJ Juninho também, meu xará, DJ Rony, Paeta, o Nelson Ala, o Rogério Marques, o vereador Elínio, o Dorizete. Tem tanta gente pra gente agradecer, né, Ademar? Que a gente tem a noite toda, ainda vai faltar gente ainda. Porque todos colaboram com a prefeita Tati e com a demada Tati, todos estão presentes. Toda a galera juntinho, solta o som, maninho, solta o som, maninho, solta o som, maninho. Bora tu! Que negócio é esse, meu filho? Agora eu quero ver. Quero ver a galera endoidar agora! Joga a música! bate na palma da mão. Vamos bater! Agora bate na palma da mão. Agora bate na palma da mão. Fala o vereador Castelo, também tá aí com a gente. Fala Ricardo do Açougue. Ei, ei, oh, oh. Da 007. Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh, ei, ei. Hoje eu acordei sozinho e me deparei que você não estava mais, não. Minhas mensagens eu mandei a noite inteira, eu chorei e você me ligou. Preciso de você aqui, inteira, eu quero só você. Águia de Fogo!